Boa noite, aceitação e identificação. Autorizado chegada à Mari. Desça para nível 050, QNH 10017. 17.000. 1605, alinhar e manter. Alinhar e manter. Jardim 06, Torre Nono 895. 06? 06, prossiga. Farol de Itapuã para pouso aí no Pátio do Gré. 06, aproximação direto para o Pátio do Gré, autorizado, reporte final, o ajuste no 017, vento, no 30 graus, 89, 06. 06. Farol de Itapuã Uniforme, Mike, Charlie Romeo, controle. Firme posição, ainda não recebo o modo normal. Exatamente na vertical da pista de Zera Cruz. Gente, confirme a altitude. 2.000 pés. Gente. Uniforme, Mike, Charlie, Romeo, ainda não recebo transponder. Afaste-se para o setor oeste da ilha devido a tráfego em aproximação para Salvador. Agora, próximo à posição Duna. Primeiro ativo, vamos afastar. Confirme a altitude agora, o Mike Charlie Romeo. 2.000 e gente, vai acender até quanto? Até 2.000. Gente. No 3663, Centro Recife, no 251, no 3325. Salvador, 3304, bom dia. No 3304, bom dia, contato radar, suba para o nível 300, na saída Arbor. Arbor, 300, 3304. 30 graus, linha 12. Intercolação no 0130. Gente, Charlie, Mike e Romeo, confirme, vai pousar? Afirmativo. Gente, tem frequência livre, o Mike, Charlie, Mike e Romeo. Decola o 18, controle 1208, vou reagir. 208. Frequência livre. 605, contato radar, suba para o nível 360, saída da El. 360 da El, 605. 88, prossegue na descida para 3.000 pés, que negar no 097, está livre das restrições na posição em top. Eu aqui, eu. Foi. LF-X-ray, 1-0-1-0-7-2 passador na completa aproximação, turno 8-9-5-0-7-2-3-0-4, centro Recife, no 288, no 260 1-2-8-8, no 260, 3-3-0-4, bom dia. Gol no 888, desce para 2.000 pés, QNH-1-0-1-7, reporta estabilizado no LF-X-ray da piscina 0 888, reporta estabilizado. Salvador 1072. 072, reporte visual com campo, ajuste no 017. Reporte visual, não tem movimento para o 1072. 120 graus, 79. Gente, 1072. O Romeu Home Golf já não copiou a autorização? Ah, ok, gente. No 072, 480 pés. Ok, no 072, livre pouso no 0130 graus, 79. O ajuste no 017. 0130 pouso na 10-1072. Eu fiz o Luno 6 até Belo Horizonte, após BH Trivi. após 13 postos de cauda, a decolagem é da 10, curva à direita, subida da El, após da El, Leda, e após Leda, Bridge. O controle 120.8, acione 5501, web 6729. Autorizando barulho 360, continuando para avançar os outros, direto 3, direto posse, segue rota, decola da 10, cola direita, segue até El, direto Mita, depois direto Bridge, controle 1208, controle 5, o transporte 5, 0, 7, 9. Ok, 7, 2, 9, está correto, chame pronto no gate 2. 2, 9. Lola 605, Centro Recife no 251, no 3325. 251, 3325. 072, Sola 26, direita 1219. Alfa Juliette, o gate é o 01. Alfa Juliette 01. 07. Falou, chame 632, para a puta do metro, você vai sair. Autorizado, o Oxané 6312, chame táxi. Falou do centro, fala na táxi. estacionamento 6312, POB 116, 1116, 13h40, alternando Salvador. Gente, o Oxalé 6312. Autorizado o táxi pelo Pátio e Índia, no ponto de espera da 10 Xamé Torre em 1895. 312 tem atividade, Pátio e Índia, 1895 Torre. Fechamento da Juliette. Alfa Juliette, 182. Cinco quatro no quatro, bom dia, sua identificação. 5494, contato radar, 73 milhas do oeste do VR de Salvador. Mantenha o nível no 30, chame quando pronto para descida. KNH 1097. E confirme efetuando desvios. Gente, após desvios, voe a posição Mare. Para a chegada mais, 5494. O portão é o 612, autorizado em ingresso a Juliette. Autorizado Juliette, portão 612, 1822. Alinhar e decolar, 120 graus, 612. Alinhar e decola, 120, 63. só o 55221. Aciona identificação, autorizado Chegada Mari. Voa ITAP da presente, desça para nível 050, QNH 1097, o Gol no 92. Desce para 050, ITAP direto, Gol no 982. Sobre Salvador, Oxenê 6392. 6392, contato radar, suba para o nível 350, o, na saída PUCA. Saída PUCA, nível 350, 6392. Autorizado, Shantak, 3221. Mano, 5221. Tráfico Salvador, é o Tran 3859, posição 9, tem que dar Oscar para cópia. Titan 3859, autorizado Curitiba, nível 340. Via Upezulu 21 até Sorocaba, após Sorocaba direto Orana, e após Orana, conforme o plano, decolagem da 10, curva à direita, subida Arbó, transição Elefa, o controle em 120.8 e o transponder é o 5470. Autorizado Curitiba no 340, via Upezulu 21, Sorocaba, e após direto Orana e depois conforme plano, decolando a 10 com primeira curva à direita na saída Arbor, transição Elefa. 1208 é o controle, 5470 transponder. Correto, TAM 3859, chame para o puxa de acionamento. Chamar a puxa de acionamento, 3859. Xenê 6312, Aracaju da presente. Grato, procura Aracaju, Xenê 6312. Salvador 35221 acionou, está com 49340, alterna Salvador, pronto para o ataque. Gente, 35221, está livre, está pelo pátio principal, Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre 1895, o 5221. No ponto de espera 1895, 5221, obrigado. Sim. No ponto ideal, desça para o nível 050, QNH 10 no meio. 1982, desça para 2000 pés, QNH 1097, correção. 1016, o QNH, está livre das restrições da posição ITAP e reporta estabilizado no LS Ferreira da Pista 0. Escapou o controle. Controle Salvador, bom dia, o Xenê 6250, informação 90, passando 180 para 150. O Xenê 6250, aciona identificação, Autorizado. Chegada Mar, desse mantenha o nível 060, QNH1-0-6, reduza para 2509, 6250. Passando a licitação, desce ao 060, reduzindo para o nível 2, para 2509, 6250. 1982, copiou o controle? 1982, perfeito. Desce para 2000 pés, QNH1-0-6. Reporta estabilizado no ILS X-Rida, pistona 0, está livre das restrições na posição ITAP. Direto, sem restrição, 2000 no 06, informará estágio na X-Rida, eu vou no 982. 0, poxa, né, 63 no ano, prossiga. Direção para Guarulhos, 0. Washington 6319, autorizado Guarulhos 360, é o nível, via Zulu 16, até Belo Horizonte, após BH, Trive, após Trive, Poços de Caldas, decolagem da 10, com curva à direita, subida da El, após Leda e após Bridge, o controle 120.8, acione 5506. Autorizado com Farm 360 para Guarulhos via rota do plano Briga do Bruno Neus, PHZ, Trive, Posse. Subida da alta pistão 0, curva direita após Lido Bridge. 120.8, o controle 345.506, na M63 no ano. Correto, puxando a M63 no ano, chame pronto, no gate 11. M63 no ano. Solo 1073, posição 01, autorização Porto Seguro. Vertigo 1073, está autorizado, Porto Seguro, nível 340, a decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após Leda, e após Leda direto, Porto. O controle 120.8, e o transponder é o 5513, gol no 073. Correto, gol no 073, chame pronto, no gate 1. Meia, redução para 2209. O tráfego da nossa frente a quase 5 mil pés abaixo é o gol. Afirmativo. Controle Salvador, cordial, Trip 5221. Trip 5221, contato radar.